Olá. Olá. Olá. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da Conversação, um podcast de cinema, sobre cinema, óbvio, e com quatro amigos que se reúnem a cada duas semanas, mais ou menos, para falar sobre algum filme específico. Eu sou o Thiago Santana, se juntando a mim aqui está Vitor Viana. Diga oi, Vitor. Oi. Oi. Lucian. Oi. E o Marlon. Olá. Hoje estamos aqui para discutir Birdman. Tem um subtítulo, né? Tem, bem intelectual. A virtude da ignorância. Exatamente. A gente pode começar falando já dessa abertura do filme, meio referencial. Uhum. Ou meio Godard. Não sei o quê, talvez. Vocês me digam. Eu achei que eu tava no filme errado, porque tava passando um filme desses que quer concorrer pra Oscar, que é sobre um baterista de jazz, né? Whiplash. Uhum. Eu achei que eu tava nesse filme, porque tinha uma bateria meio de jazz e umas letrinhas laranjas. Nossa. Sim. Enfim, é um filme do Alejandro Iñárritu. Tem uma bateria no filme também, né? Sim. De vez em quando ela aparece. Eles tornam diegética a bateria de vez em quando. Quando eles querem. Genial, hein? Quando eles querem. Uhum. Acho que todos nós fomos meio ver com um certo preconceito, porque o Iñárritu não tem um histórico muito legal de filmes. Os filmes dele fazem sucesso, mas o que vocês acham de, por exemplo, Amores Perros, Babel, 21 Gramas, esses filmes prévios dele? Eu acho que as pessoas acham bem legal, né? Eu não sei se... Eu não acho. Não interessa o que as pessoas acham. O que tu acha, Vitor Viana? Desses filmes, eu não sei. Não gosto muito, não. Uhum. Mas alguns eu não vi, né? Também. O histórico dele é negativo entre a gente aqui, que a gente já se conhece um tempo e já sabe um pouco o gosto um dos outros, né? Mas acho que ele tá, na verdade, muito bem de vida e é curioso que ele esteja fazendo filmes um assunto base, basicamente contrários ao que ele fazia antes, né? Sim, esse filme é o antípodas. É o filme de registro, é sobre, de tema. Sobre a Broadway, é sobre teatro. Ser rico em Nova York, assim. Não é sobre outra coisa. É. Uhum. Não sobre ser pobre no México. Pois e você vê que ele, sei lá, não tinha motivo ponto de partida de estar fazendo aqueles filmes com aquele assunto e nesse não sei se tem também. É só um mundo novo que ele está adentrando de ser diretor de cinema nos Estados Unidos, assim. Uhum. Tá, mas tu fala isso com base em que tu conhece o Iñárritu? Não, só dos filmes que eu vejo dele, do que não, eu acho. Mas... Acho que o Beautiful era um pouco isso já. Sei lá. Beautiful meio que passou batido por todo mundo aqui, ninguém assistiu, ninguém sabe. Acho que o Iñárritu é meio mal... quisto na geopolítica dos cinéfilos, né? Mas eu confesso que eu tenho um desinteresse profundo, eu não consigo nem desgostar. Eu só vi 21 Gramas e Amores Perros e a relação que eu tenho com esses dois filmes diz mais respeito a uma época em que eu via determinados tipos de filme, estava começando um curso de cinema, do que realmente ter visto os filmes e refletido sobre eles e pensado o que, que é a carreira do Iñárritu, o que, que ele faz de cinema, assim. Então, eu sou indiferente, infelizmente, assim. Eu não gosto nem desgosto, eu só tenho a breve lembrança de achar o Amores Perros mais interessante do que o 21 Gramas. Uhum. De achar o 21 Gramas uma espécie de versão americana do Amores Perros mesmo, assim. E o Babel eu não vi. Meu desinteresse era tão grande que eu simplesmente não vi. Assim. Acho que Babel e até o Beautiful transformou ele... O tema dele, apesar de muitas vezes ser pessoas numa situação financeira ruim, mas muito mais de ter muitas pessoas que... múltiplas histórias que se cruzam eventualmente. Ele tem essa coisa da narrativa fragmentada e do personagem múltiplo, né? Assim, que não tem nesse filme agora. Que Birdman acaba até fugindo completamente disso. Ele se foca num lugar, numa história só. Então vamos falar mais do Birdman mesmo. O título meio que já deixa meio claro, de certa forma, o tema de super-herói, mas que não é um filme de super-herói. Dá uma enganada, porque eu realmente estava achando que ia ter muito mais coisa de super-herói quando fui assistir. Eu tive bastante interesse nesse filme vendo o trailer dele. Que o trailer dele era completamente estranho, muitas cenas de que pareciam ter um registro completamente diferente, que pareciam ter histórias malucas acontecendo, completamente surpreendente, assim. Mas que meio que não se traduziu de forma pro filme, assim. Mas eu já não esperava realmente que fosse um filme de super-herói, que abordasse coisas de super-herói, de fato. Mas o que acontece no filme é que o personagem do Michael Keaton, ele é um ator que 20 anos atrás, assim como o próprio Michael Keaton, fez filmes de super-herói, no caso da vida real, Batman, no caso do filme Birdman, e hoje não tem mais uma carreira, desistiu de fazer os filmes de super-herói, meio que caiu no limbo, e está tentando se reerguer artisticamente, escrevendo, dirigindo e produzindo uma peça de teatro na Broadway. Eu acho que é legal só nuançar ou detalhar melhor o que é esse se levantar artisticamente, porque esse é o centro do filme, dramaturgicamente falando, na minha opinião. É mais sobre ele se legitimar, ele lutar contra a consciência dele e dizer eu não sou o cara que faz os filmes de super-heróis, só eu posso fazer uma coisa artística, intelectualmente relevante, né? O dilema todo do personagem tá um pouco aí, assim. Então, isso é bem pesado no filme, isso é bem importante, né? Sim. Ele cria uma dicotomia bastante clara entre o que é Hollywood e o que é teatro, né? E o que é Los Angeles e o que é Nova York, assim, em resumo. Sim. O filme tem... Ele acaba introduzindo o personagem do Edward Norton, que é tipo a salvação, basicamente, da peça, porque as coisas estão indo ruins. E aí ele meio que encarna esse... você não sabe o que é nada, você não sabe... Você é Hollywood, você é coisa... Outro dos personagens também, com uma crítica... levantam esses assuntos de forma bastante evidente. Sim. Vale a pena dizer também que o filme tem um corte temporal bem definido, que é tipo 4 dias antes da estreia da peça. Sim. E que a gente vê os ensaios abertos e vê a estreia. E a gente acompanha no ponto de vista muito próximo do protagonista sobre o que ele está sentindo. Ele está delirando, não sabe direito mais o que é a realidade, o que não é. Enfim. E que é um plano sequência gigante, né? A gente não comentou isso. Essa é a principal questionamento que eu queria colocar pra vocês. Porque o filme, ele se mostra como se fosse um plano sequência que aborda esses 4 dias. Não é um plano sequência efetivo, né? Não, sim, é um truque. É um truque, mas ele cria esse artifício pra talvez mimetizar o teatro ou pra criar uma atmosfera específica para isso, ou para o que vocês acham? Ou se até é eficiente para a narrativa de acho forma que dramática. O filme funciona meio como uma panela de pressão, assim, ele te joga e vai esquentando bastante, assim. Mas eu acho, o que eu mais pensei sobre isso foi que o que já foi comentado da estrutura dos filmes antigos do Inarritu, deles serem com vários pontos de narrativa e tal. E isso era um principal crítica em cima dos filmes dele, eram essa. E parece que ele reagiu primeiro brigando com um roteirista, que esqueci o nome, alguém me... Não é o nome do roteirista do Inarritu antigo, enfim. Não sei. O cara dos primeiros filmes e que disputava a autoria dos filmes com ele. E que essa era considerada a grande marca do Inarritu, essa coisa dos vários pontos narrativos e deles se entrecruzarem. E aí ele começa a fazer filmes, né, de um personagem, assim. E não, na verdade é outra coisa que junta esses filmes dele. É um tipo de de olhar ou de mão mesmo, acho que tem mais a ver com mão, de tom que ele imprime nos filmes, que é de não conseguir transitar entre tons, assim. Ele... Sabe essa coisa de fazer vinho, amassar a uva? Parece que ele tá amassando a uva o filme todo. É um pouco isso, assim. É, não tem modulação. É, os filmes dele são muito intensos, assim. São todos... Uhum. Ah, tapa na cara e não sei o quê. Umas coisas assim. Comparando com o último filme que a gente fez, o Boyhood... É, ele é drama e... Não, é... Independente de ter gostado ou não de um filme ou de outro, esse filme é muito mais vibrante. Esse filme, assim, é eletricidade, né? Tu fica elétrico dentro do cinema. Enquanto Boyhood era uma coisa bem mais... Bem muito mais passiva, parece. É, totalmente, né? Então, ele é um diretor do tipo daqueles que se sabota, eu acho. Não. Eu fiquei assustado, assim. Eu fui gostando do filme, fui gostando de uns trechos do filme. E depois a coisa foi me consumindo, e eu fui não gostando, e fui deixando de lado, até que agora eu já tô foda-se pra ele, quero ir pra casa. Exatamente o que aconteceu comigo. Quero mais ir pra casa. A gente foi meio, né, conversando até sobre o filme, meio com o pé atrás de ver, e daí foi meio... É, até que tá legal, né, tá bom ver isso aqui, e de repente... É, exatamente como você descreveu, né. E eu acho que esse negócio do plano sequência pode ser meio uma sabotagem, às vezes, também, de... Parecer que, sei lá, você tá no controle total daquilo, você é um virtuoso que, sei lá, pode impor o seu estilo, o seu jeito de filmar as coisas. Uhum. E é uma ilusão desse controle total do ambiente, dos personagens. E ao mesmo tempo parece que isso sai pela culatra e sabota a cena, às vezes, você se limitar àquele plano de sequência, você não ter cortes, assim. Isso... Tem várias cenas que tinham, sei lá, uma intensidade forte por parte, sei lá, dos atores ou do conteúdo mesmo. E que parecia que essa forçação de sequência, sei lá, atrapalhava ou deixava feio mesmo, às vezes, sei lá. Mas eu não consigo abordar o filme dessa forma, pensar em cenas, por exemplo. Uhum. Eu acho que é um filme meio conceito, assim. É um filme que tu entende ele por atacado, tu entende ele na sua totalidade, assim. E eu vejo uma função pro plano sequência nesse sentido, que é criar um registro teatral. O filme é um grande teatro, é um filme sobre teatro e o tom dele é muito teatral, assim. É, todos os diálogos são teatrais, tem essa coisa da energia, assim, de ter fala atrás de fala, de não ter tempo morto, de... sequer cria momentos de interioridade nos personagens que dá a sensação de que eles estão falando aquelas coisas, assim. É a noção mesma de espetáculo. Acho que ele... Uhum. O que ele quis fazer ali foi um espetáculo. Sim. E o que ele está querendo discutir é a ideia de espetáculo. Uhum. É um filme, para mim, sobre espetáculo. Uhum. De fato, a única interioridade que o filme consegue mostrar é através de narração ou do seja do Birdman que existe na cabeça do personagem do Michael Keaton ou dos monólogos que os personagens têm dirigidos a ele. Assim. Sim, mas eu não acho isso um defeito, entendeu? Uhum. Eu acho que é o que o filme está se propondo. Não é um filme que quer ser realista, não é um filme que quer tratar da psicologia dos personagens. Por isso que eu falei que é um filme conceito, ele quer falar de outra coisa ali. Então, não é para contar uma história realista, interessante, então... É para discutir o que é espetáculo, e o que é palco, o que é vida. Nossa vida foi engolida pelo espetáculo, tem toda a conversa sobre as redes sociais, a internet, o Twitter. É sobre um personagem em crise existencial no meio de um processo criativo que perde a referência do que é a realidade, do que não é. Tem um personagem secundário que diz que o único momento em que ele se vê na realidade é dentro do palco, que ele está atuando a vida, na vida dele. Então, me parece ser um filme sobre isso, assim, sobre a sociedade do espetáculo, sobre o espetáculo engolir tudo, sobre como se escapa do espetáculo, como tu vive dentro do espetáculo, assim. Sim. É, mas eu lembrei da cena do... que tem um delírio maior, assim, do Birdman, digamos. Sim. Que ele começa a falar, não, você é o cara dos filmes de ação... As pessoas adoram filmes de ação e blá, blá, blá. E parece que ele tá, sei lá... Ele tá de ressaca. Sim, ele tá de ressaca. Mas que, enfim, ele tá querendo também colocar esse filme como contrário a isso, assim. Uhum. Ao invés de, sei lá, de tentar achar algo de, como ele fala, de filosófico e profundo em, sei lá, alguns filmes de ação como, poder, como existe, assim. Uhum. Ele separa, né? Faz uma separação. Mas vocês veem que o filme faz um discurso contra filmes de super-herói ou coisa do tipo? Porque eu vi muita gente falando isso e pra mim não fez sentido, sabe? Não, uhum. Não sei se contra, mas ele parece que ele tá se ele colocando cria dicotomia, como filme sério de teatro, assim. Coloca o assunto em questão, mas ele nunca fica. Ele nunca deixa nada claro, ele nunca assume uma posição de fato pra mim. Tanto que ele é extremamente ambíguo em muitos momentos, inclusive ambíguo no final. Sim. Né? E ao mesmo tempo é quando ele recupera esse lado, né, depois dessa cena, que ele consegue meio que uma leveza pra se superar, assim, no fim. Né? É, sim. Pra trazer isso, essa coisa da ação e, sei lá, confundir a crítica, por exemplo. Né? Eu acho que não dá pra confundir o narrador, o diretor, com o dilema do personagem central, não. Assim, sabe? Se o personagem tem a crise existencial e acha que tem que fazer um trabalho mais artístico, a gente tem que dar um pouquinho de crédito pro Inharito e ter a consciência de que ele tá olhando isso de fora também, assim. Uhum. Eu acho que vi muita gente falando isso, sabe? Que o filme... É babaca porque tenta fazer isso, assim. Porque tenta querer parecer sofisticado, arrogante e etc. Uhum. E acho isso injusto, assim. Querer... Por mais que eu não tenha gostado tanto do filme, acho injusto dizer que o filme é isso, assim. Uhum. Eu acho que a coisa do espetáculo é o centro do filme, na minha opinião. Assim. Uhum. Muito mais do que blockbuster versus filme de arte, é o que, que é sociedade do espetáculo, o que, que é, uhum. O que, que é a loucura que a gente vive hoje, assim, sabe? Sim, o teatro da nossa vida. Eu concordo. Inclusive, sei lá, a coisa do personagem da crítica lá, que no fim, sei lá, é meio que seduzida pela peça por conta de um efeito de ação total. É, né? Sim, então, um efeito espetacular. Então, acho que isso também mostra um pouco o que você está falando. Sim. Assim. É. E traz principalmente a no meio disso a questão de celebridade de tempo real, que é principalmente trazido pelo personagem da Emma Stone falando de coisas de internet e essas coisas e tal. Ela é uma jovem. Ela é a única jovem do filme. São jovens, né? Jovem e drogada. Jovem e rehab. Que quando acontece o negócio dele andar pelas ruas de Broadway de cueca, acaba... Sim. Gerando mais sucesso pra ele e, no fim das contas, o... Foda-se spoilers. Ele, quando ele tenta se matar no final da... Uhum. Na estreia da peça, o que é a salvação da peça e da carreira artística dele é um movimento de celebridade desesperada, assim, de alcançar a fama. Sim. De uma... Mesmo que talvez ele não tenha planejado isso, né? O que salva... É ambíguo, são as duas coisas, né? Sim. Ele tá na loucura dele também, né? Assim. Uhum. Vocês não gostaram do filme? Ou gostaram? O que vocês acharam? Eu não gostei do filme, não. Mas, sei lá, tem suas coisas, eu acho. Eu acho muito legal ver o Michael Keaton de novo. Acho que ele é muito bom. Eu achei ele muito bom. Acho que o corpo dele é incrível, assim. Acho que o filme tem uns tons de humor, assim. Uhum. Acho que são legais, assim, são bons. Que ele devia voltar a fazer filme. Acho que ele andando na rua é espetacular, sério, de cueca, cara. Uhum. Mas eu não sei se o filme em si me atrai tanto assim, uhum. Nem nada do tipo. Uhum. Não sei, pelo menos uma pequena convenção de atores e você finge que você tá num filme, pra mim já tá ótimo. Uhum. Esse filme que, finge que tá vendo um filme, melhor dizendo. Sim. Por mais estranho que isso seja, eu lembrei do Cisne Negro. Não é nada estranho, é o mesmo filme. Eu acho que o tema, que não é exatamente celebridade, é uma coisa de discussão do ego, do homem contemporâneo, uma coisa assim. Como acabar com esse mal-estar, onde a gente encontra esse ponto de equilíbrio que é o mal-estar. Que eu não sei se compreendi também, se ele achou ou não, ou se ele tem um hobby que é voar. Ou se é só que ele tá fazendo yoga, ele não tá voando, eu não sei. Mas tem essas brincadeirinhas assim no filme, mas que eu acho que não vão muito além do que uhum. são como piada. Nem gag visual, assim, muito. Uhum. Acho que nem como isso passa. Mas o Michael Keaton é legal, cara. Ele me lembra o Louis um pouco, da série. O Louis? É, o Louis C.K. Uhum. Eu mais gostei do filme do que eu não gostei. Eu tenho alguns problemas, principalmente com... acho que coisas que não ficam claras ou momentos que são... não servem de fato ao propósito da narrativa em geral. Que eu talvez seja derivativo do método de produção, de ser um plano de sequência, então você não tem o que cortar, né? Eles provavelmente ensaiaram um monte, reescreveram um monte, fizeram muita coisa, mas mesmo assim, depois de gravado, você não tem muito o que escolher. Sim. E coisas que retornam de uma maneira estranha, que não se somam à história do personagem mesmo, assim. Uhum. Mas a atuação, eu fiquei bastante impressionado. Eu gostei de quase todas, assim. Eu acho, talvez, a da Emma Stone mais babaquinha. Mas é porque... Emma Stone não é uma boa atriz, mas ela é linda, cara. Então, isso é. Isso ajuda. Dennis. Isso ajuda bastante. O Edward Norton achei foda pra caralho. Babaca e legal. E o Michael Keaton, o Marlon comentou bastante também. Eu sou ruim nessas coisas de avaliar a atuação, sabia? E... a única... Mas a gente tá meio de cara porque passou o baterista de jazz na capa, assim. Que é uma coisa meio... Mas não sei, toda. Esse filme é todo meio caricatural, não consigo avaliar muito direito. Sim. As atuações. A única ressalva realmente que eu faria é que não tem uma mudança de tom entre quando eles estão atuando na peça e quando eles estão atuando na vida real, assim. Uhum. Mas eu acho que isso é conceitual. Justamente. Isso você pode desculpar dessa maneira. Sim. Mas também é uma coisa do clima do filme. É sempre pra frente, sempre tenso, sempre gritando, sabe? Sim, é muito histriônico o filme. Tem uma cena até que meio que tematiza isso, que é... Eu acho que ele quer enganar o Edward Norton, né? E ele... Não sei, eles estão discutindo, daí ele começa a contar a história do pai dele. Bêbado, não sei o quê, e aquilo é bem meio forte. Achei muito ruim esse momento. Só que, eu também achei meio ruim porque... não sei, até pelas reações do outro personagem, assim. E que eu vi que ele tava fazendo isso desde o começo, assim, quando ele começou a falar. Mas ele tá todo... Eu também acho que eu vejo, mas menos pela atuação do que pela cena em si, assim, pelo como o diálogo vai e pelo espaço que aquilo vai ganhando, que vai tomando uma proporção. Mas acho que é um pouco isso, né? Dessa não mudança de tom entre a peça e a vida, sei lá. Mas pra mim entra na coisa do espetáculo que eu falei, assim. Pra mim é um filme sobre isso. E por isso eu tive uma relação ambígua, assim. O tom do filme achei empolgante e entrei no filme por causa disso. Mas fiquei muito puto no final. Sim, pra mim, o final em que ele se joga da janela, mas voa... Uhum. Jogou... Caralho! O que você ia falar mesmo? Esqueci. Ele se joga da janela e mas se joga da janela e voa. Só que pra mim, isso é jogar o filme, todo o resto do filme, na lata do lixo, cara. Mas é porque esse conceito que você tá discutindo, o filme não fecha, não discute, ele só existe na sua cabeça, eu acho. Sim, mas o filme mas joga os o personagem no lixo, aqui. Entendeu? Ele não, ele tá discutindo o ego de alguém e... Ele não tá nem aí se... Quer dizer, eu acho que ele tá aí, sim. Ele tá aí e eu acho que ele ficou feliz porque ele porque mas ele a peça foi um sucesso. Mas ele insiste tanto na ideia de que a vida é um teatro, de que a internet tomou conta de todo mundo. Pra mim, ele tá falando dessas coisas, entendeu? Mas só que a resposta que ele dá pra ele é o escapismo. O cara voa, sabe? E é um escapismo solitário, é tipo, eu resolvi a minha vida agora. Mas não, a vida não é isso. A vida é... Ele se jogou e morreu, cara. É sério, tipo... A gente tá num redemoinho que a gente não entende e a vida que é se jogar, entendeu? A gente tá num abismo, é isso, cara. E a resposta mais covarde que tu pode dar é essa coisa desse realismo mágico de ele sair voando. Sim, sabe? De tipo um relacionamento com a filha que se conserta, que tá totalmente quebrado, assim, ela dá um sorrisinho no final. Pelo amor de Deus, cara. Sim. É, pra mim o final é desastroso, assim. Sim, também acho. O final me incomodou pra caralho, mas muito porque ele acaba resumindo toda a frustração dele com a peça ou com as outras pessoas na relação com a filha mesmo, só. Eles têm uma conversinha, uma ceninha, ela vai embora e ele sai voando. É triste, assim. Sim. Sabe? Raios e trovões. Porque a gente não gostou muito do filme. É. Boa vinheta. Sim. E aí, pra segurar o filme, ele tem tripés que eu considero muito, muito barra pesada, assim. A crítica sentada no seu lugarzinho. Sim. Onde tudo bem, é legal que ele esteja bêbado e xingue ela um pouquinho e bote as coisas em perspectiva. Mas as coisas acabam servindo no filme pra isso, pra criar contraste. E que, no fim, não é discussão sobre arte ou sobre espetáculo, é sobre ele mesmo, o personagem, e que ele é muito covarde. Ele se resolve e é isso, acabou. E ele voa feliz com a filha. Não tem arte na peça dele ou coisa do tipo. Ele não tá preocupado com isso mais, eu acho, no dia seguinte. Tá, tudo bem, ele tomou um tiro no nariz. Mas era só uma ressaca, entendeu? Sim. Era só um cara sobre muita pressão e... Uhum. Era mais isso do que... Mas aí a que ponto não tá misturando o narrador com o personagem principal também? Eu não sei, sabe? Uhum. Não sei mesmo. Uhum. Tem uma... O final provoca esse efeito. Eu desgosto do filme por causa disso. Se o final fosse outro, eu acho que realmente eu sentiria outra coisa. Mas... Sim. Tem umas coisas no filme que eu percebi assistindo pela segunda vez que... deixam pra mim antes do filme quase começar, mas claro que não é um filme sobre uma ideia geral, que é um filme mais sobre o que acontece na cabeça dele ou sobre o dilema pessoal ou filosófico dentro da cabeça dele, que são tipo coisas como que tem um, como que é quando tem uma frase antes das coisas, uma citação, uma epígrafe. É um trecho da peça que eles adaptam, mas sim. Não lembro. Que acaba falando alguma coisa sobre confundir a admiração com o amor, sim. Que a esposa dele também repete, sim. Eventualmente, e que meio que acaba sendo uma certa... Deixa claro pra mim que é a busca... O filme quer que seja a busca central dele por amor, que ele acha que a admiração é amor. É a forma de encontrar isso, uhum. Né? E isso, e também tem coisas interessantes. Eu não conheço essa história do Raymond Carver, eu também não tenho noção do que está acontecendo. É um conto, tá? É Se chama Do Que Falamos Quando Falamos do Amor. Uhum. É um casal de amigos, são quatro pessoas que estão sentadas numa cozinha, tomando gin, e começam a falar sobre histórias de amor do passado. E uma delas, que é a da mulher, é sobre um cara que começava a perseguir ela de maneira doentia, assim, a ponto de bater nela, provocar agressões, e aí ela já tá com o cara que tá na mesa, uhum. O casal dela atual, e o cara continua perseguindo ela, o cara fica louco, e ele vai lá e se mata. Uhum. E aí um outro casal contra outra história que aparece no filme também como monólogo, que é dos velhinhos que tem um acidente de uhum. carro e os dois ficam cheios de... Todo engessado. E tal. E aí eles termina, é um conto curto, termina com eles combinando pra sair pra jantar, mas acabam não se decidindo e eles ficam meio que xoxos, assim, uhum. ali depois de ter bebido dois copos de gin, assim. Um Sim. pouco sobre um instante meio bizarro. Assim. Uhum. E o filme ele meio que tenta ecoar coisas que acontecem na diegese, na história do filme, coisas que acontecem na peça o tempo todo. Assim. Eu não consigo lembrar de nada muito pontual. Mas é interessante na forma da construção do filme, de você ficar indo e voltando na peça e indo para as coisas... Mas eu achei que seria muito mais interessante se você se perdesse, sabe? Uhum. Se você não soubesse realmente quando eles estão interpretando ou Sim. quando está acontecendo a vida real, de fato. Uhum. Que é uma coisa que talvez, por ser plano sequência, talvez por ninguém ter pensado nisso, não aconteceria. Sim. Mas também é só uma conjectura maluca de como eu gostaria que o filme fosse, uhum. né? além de Cisne Negro, outro filme me veio na cabeça, mas de um jeito bem enviesado. Eu acho que Cisne Negro e esse filme tem exatamente a mesma narrativa, assim, a mesma historinha. Uhum. Pessoa louca dentro de um processo criativo não distingue mais o que é realidade da ficção. Uhum. Mas existe um detalhe meio engraçado, que é a Emma Watson. Ela faz exatamente o mesmo papel dela no Mulholland Drive, do David Lynch. Uma atriz meio ingênua, que tem uma cena de amor lésbico. Uhum. E que tá insegura a respeito de ter chegado num ambiente grande e artístico. Assim. É, tá tendo sua primeira... Watson, você quis dizer. Você falou Emma Stone? Você falou Emma Stone, eu acho. Emma Watson, eu acho. É, você confundiu. Você falou da menina do Harry Potter, eu acho. Não, é. Eu tô viajando também, mas não é Emma Watson. Não, eu gostei dela Watson. Também. Eu gostei dela também. Uhum. É, mas eu também percebi na cena de amor lésbico só. Mas, ah, não, mas foi amor, gente. Foi só um beijinho. Foi só um beijinho. Amorzinho. Amorzinho lésbico. Autoestima, é. Né? Mas é verdade, é o mesmo personagem. É uma atriz que tá ganhando a primeira chance dela, né? E é um filme sobre teatro também, um pouco, do David Lynch, né? Eu acho que esse filme tava na cabeça do Inharito, um pouco, quando ele fez também. É possível. E os letreiros do Godard também. Eu lembrei do Mel Brooks. Juro por Deus. Enfim. Mel Brooks... Considerações finais sobre o filme? Vocês... Eu achei bizarro porque foi quase que o... Assim como a gente falou que esse filme é o oposto dos outros filmes do Inharito, foi o oposto do que eu senti a respeito do Boyhood. Assim, é um filme histriônico, mas que me empolgou, mas que me causou ódio. E o uhum. Boyhood é um filme mais lento e que... Eu não disse eu quis que é simpatizar o... com o filme, mas... Sabe? Eu não disse que é o oposto dos filmes do Inharito. Eu acho que é a mesma coisa de sempre. Tá, eu sei. Ok, tu disse isso. Uhum. Mas de maneira, pelo menos, estilística, superficial... É o oposto, uhum. né? Ele tá querendo provar... Ele tá querendo provar, eu faço outro tipo de filme, né? Ah, eu lembrei o nome do roteirista com quem ele trabalhava. É Guilherme Arriaga. Isso, exatamente. E com isso... Terminamos nossa discussão? Eu tenho só uma coisa para citar. Só uma coisa. De uma pessoa que eu admiro muito, um professor meu. Ele disse a seguinte coisa sobre o Babel uns 10, 9 anos atrás, no Diário Catarinense. Nossa. De modo que, abre aspas, de modo que a primazia dada a uma babelização suposta da linguagem cinematográfica acaba por fazer o filme ficar menor do que a tela. Fecha aspas. O texto é grande, é legal, vale a pena ler. Tá na internet, mas também não é filme de cinema, na verdade é o que o cinema se tornou, assim, uhum. os mesmos filmes de sempre, blá blá blá, mastigados. Uhum. E tem uma coisa que a gente não falou, que, quer dizer, o Thiago falou por alto, mas que vale a pena comentar, que é da, como a mudança espacial nos planos diz respeito ao tempo e não ao espaço muitas vezes, né? Sim, sempre a passagem de tempo. É, exatamente. Sim. Isso é uma coisa interessante, mas que eu acho que ele... É uma das coisas que ele se sabota aos poucos, porque ele não consegue manter... Ele mantém a panela de pressão, sim, eu também fiquei interessadíssimo no filme. Mas não tem tom, nem modulação, nem mão pra seguir. Então, porra, velho, fica tocando bateria nos piores momentos, nos momentos errados, assim. É errado. Eu falei o nome do Mauro, falei, né? Não, você não mencionou. O texto é do Mauro Pomer. Mauro Eduardo Qual Pomer. Qual o nome do texto? Mauro Eduardo Pomer é Nem Tão Babel Assim, eu acho que chama. Uhum. Procurem, Google tá aí pra isso. Então, é isso a discussão do filme. Vamos lá agora pro nosso assunto livre. Como eu disse antes de gravar aqui com o pessoal, o que eu pensei em trazer é uma besteirinha, mas eu queria compartilhar. É um seriado de animação que eu venho assistindo, que se chama BoJack Horseman. Uhum. Que é produzido pela Netflix e até tem alguma relação com o filme que a gente abordou hoje. É um pouco sobre o universo das celebridades, sobre um homem em crise existencial, decadente, com uma diferença de arco que ele também é um cara que fez 20 anos atrás uma coisa de sucesso e vive numa estagnação, assim. Uhum. A diferença é como os dois respondem a isso. Enquanto no filme do Inharito o cara tenta fazer uma peça intelectual, no BoJack Horseman, o cavalo, que é o protagonista da série, BoJack tenta escrever um livro de memórias e não consegue, assim. Uhum. E aí ele contrata uma ghostwriter pra fazer isso e acaba, ela acaba influenciando na vida dele, assim. Uhum. Mas o que é mais interessante na série não é tanto a narrativa, e sim a figuração. É uma série em que as pessoas são animais, geralmente. Tem seres humanos também, mas a maior parte das pessoas é um cavalo, um cachorro, um gato, uma coisa assim. Uhum. E é genial, porque tem uma inteligência enorme em como eles fazem a escolha, assim, de dizer, essa pessoa é um gato, assim. É, o estereótipo do animal funciona no estereótipo, sim, da pessoa, né? Sim, tem tipo um âncora de jornal que é uma baleia, assim, que fica sempre falando pra cima e que, porra, como é que eu não percebi durante 20, 30 anos de que os âncoras de jornal são baleias? Eles são baleias, sabe? E a série tem todos esses pequenos tesouros, assim, geralmente ligados a animais e pessoas. Então, era só isso que eu queria trazer de... É. Não, esse desenho é legal, assisti o primeiro episódio, acho que... Eu vi todos os episódios, a gente tá no verão, né? Então acho que foi meio que no inverno, por aí, do ano passado, e eu gostei do... Vai sair a segunda temporada, aliás, e meu principal apego é esse também, dos animais. Comentei com o Lucian, da primeira namorada do BoJack, né? Que é uma gata não castrada. Então ela é, assim, assustadoramente carente. Princess Caroline. É, e ela tem seus brinquedinhos de gata no seu escritório e... E ela é super ágil, ela é uma agente. É, ela é super ágil. A gente não vai discutir futebol hoje porque destruindo a magia da publicação disso, a gente gravou isso 2 semanas atrás. Cara, esse é o pior podcast que a gente já fez, velho, disparado. Você acha? Eu acho. Acho que a gente tá muito desconcentrado. Tá. Só porque eu tava olhando o rótulo da cerveja. Eu acho que a gente bebeu cerveja demais. Acho que a gente passou da conta. É, eu acho que... Eu só vi a cerveja chegar depois do assunto livre. Teve cerveja antes. É, então acho que fui eu que bebi demais. Culpa sua. Não, eu bebi, sim, também. Mas então... E aí, tem algum assunto livre ou é só isso? Já só o BoJack? Já não deu? Não sei. Eu vivo de jogar jogos hoje em dia. Eu recomendo um jogo chamado Toctory 2+. Você é um pássaro que ou você bate no chão ou você dá um piozinho. E você salva o mundo só fazendo essas coisas. Dá pra voar na cidade ou no campo? Não, você esse não voa. Esse é o dilema da vida. Ou você dá um piozinho ou tu bate no chão. Ou bate, né, no chão, é. É isso. É o que o Michael Keaton passa, por exemplo. É basicamente isso. Uma dessas duas coisas. É. Uhum. Tá melhorando o podcast. Inclusive, ele dá um piozinho também, né? Na hora que ele faz. Ele dá um piozinho. Dá, e que eu desconfio que deva ser o barulho do Birdman. Só que quando é pra ele bater no chão, ele decide voar. Uhum. E aí o filme vai pro espaço. Vai pro espaço. Essa foi mais uma conversação. Compartilhe nas redes sociais que vocês encontrarem esse link. Assine o nosso RSS, vocês podem encontrar a gente no iTunes. Ouçam os antigos episódios, assistam filmes. A gente ainda não decidiu qual vai ser o filme da próxima... A gente já decidiu, sim, vai ser American Sniper. E já tá no cinema. Estreia no cinema American Sniper? Tá na pré-estreia. Na pré-estreia. Tem uma sessão amanhã. Mas vai ser o suficiente pra próxima... Ah, não, então com certeza, próximo programa a gente vai falar sobre o último filme do Clint Eastwood, American Sniper. Vocês nos ouvem lá. Até mais. É legal, cara. Uma vez, a primeira vez que acontece, quando você fala, aparece uau, na véio, rua, parece não que é cinema, tão tem tosco. Ritmo. É. É pra dar um ritmo, só que fica... Não, a música, não tô nem falando só da música, tô falando quando aparece mesmo, cara. É, quando aparece é esquisito, né? É alugar um teatro, né? Alugar um teatro, foi isso. Teatro. Tem que quebrar massa, o teatro. É massa alugar. É massa, né? Deve ser um teatro muito assim, incrível. O que me fez gostar do filme foi um pouco isso, de... Desse ambiente do teatro. Isso é legal. E de, sei lá, é Nova York, sabe... Existe um desenvolvimento cultural, existem pessoas que têm camarim subterrâneo, a vida delas é essa, a vida delas não é Florianópolis, que tem que trabalhar no suco, ou ser... Me tirou um pouco da minha vida, assim, eu quero dizer mais ou menos, quando eu vi o filme. Assim. É. A vida ele... pode ser uma coisa um pouco mais impressionante. Eu achei ele bem charmoso também. É, então. Eu tava criando todo um discurso sobre o filme, daí o cara me voa no final. Não, aquilo foi terrível. É, aquilo. Ele já tinha voado antes, não sei, tava na cara. Mas ele tava delirando ali. Sim. E foi, acabou a ressaca. Sim, ali é a filha, realidade. A filha, e a filha ali vê, a filha diz, é, meu pai voou. Olha só que engraçado, meu pai tá voando. Até então era só da cabeça dele. Aí é só delírio. É só delírio. Parece ali aconteceu. Pô, mas de fato. Quando ele voa a primeira vez, ele encontra um cara que fala que a gente tá no hospital e não sei o que. Sim, mas ele tá no táxi, na verdade. É. Sim, entendeu? Mas eu criei uma teoria quando eu comecei.